Só confirmando para o voo no 606, nível autorizado 370. 06 sobre restrito 310, chama agora o centro Recife no 2545, alterna 126 decimal 85. 2545, 2085, está restrito 310. Afirmativo. Boa. Mantendo o voo 310, agora sempre Recife, frequência 1, 3, 4, 3, 8. 2-2-3 para o João. Airport Gazir 2-4, clear to fly, direct to Zipar. Direct position Zipar, Airport Gazir 2-4. Portugal 024, we need to maintaining adding 065 to avoid weather. Clear to 065. Thank you. Marcel, boa noite, Altano 3164. Dois a revisar o RNAV da 1-2, dando 3164, até breve. Portugal 024, contact receiver center, frequency 12545, if unable 126.85. Receiver center 125.450, if unable 126.850, Portugal 024, have a nice one. Bye. Commodore. 10 para pushback and time. Prossegue via Alfa Juliette, me chama. Corretor, prossegue via Juliette Alfa, me chama Proto, a porta te espera. Juliette Alfa, chama Proto no ponto zero, 3-0. 3520, autorizado a alinhar, decolar pista 10, 200 é calmo. Decora a pista 10, 1190. Controle Salvador, boa noite, 3520 decolou, pista 10, na sua escuta, saída Puca, Aracaju. Controle Salvador, boa noite, está 3520, decolou, saída da Puca, transição Aracaju, cruza 2500, na sua escuta. 3520, bom dia, contato radar decolagem, desvou para o nível 190, saída Puca. 190, você deixa com o final, o coordenar com o centro, estúdio 150. Final 150, sumindo agora para 150 e quando possível autorizado Aracaju. Paciente, Aracaju, 50 para 150, para 3520. 1520, chame agora o centro Recife, frequência 12545 e alterna 126.85. 2545-2685, bom dia, bom trabalho,